DJ Ellison. Ellison. Virando todas as batidas do momento. A partir de agora tudo é festa, tudo é alegria aqui na Ibiza, papai! Show na área! O show! O show! Para botar energia positiva! Agora só quem ama aqui na Ibiza, joga pro céu e canta, vai! Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão, tampouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero. Em plena quarta-feira, tudo é meu. Só quem sabe canta, vai, vai, vai, vai. E as estrelas? Elas virão como o seu olhar. Chegamos, chegamos. Gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Vocês! Você é o meu papo. Vocês hoje! Você é o meu papo perfeito. E essa energia que nos move trouxe até aqui para comandar essa pista uma pessoa determinada. Um DJ que não mede esforços para entregar o melhor de si. Um cara imparável. Cheguei, hein? Cheguei! Energia viva. Live. O showman. Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Os corações no mesmo beat. Coração começa a bater forte, Alisson! Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Porque o que ele toca, ninguém toca. O monstro chegou! O cara do momento! O showman! O showman! O show! O showman! O showman! O showman! Ellison! Ellison! Ellison! Joga a mão pra cima, só quem é do Paysandu aí, papai! Quem é do clube do Remo também, joga pra cima! Vai começar! Vai começar! Vai começar! 5, 4, 3, lá vai fogo! Lá vai fogo! Assim eu gosto, assim que eu gosto, assim que eu gosto, assim que eu dou valor, meu irmão. Bora botar fogo, bora botar fogo, bora botar fogo, vai. 3, 2, 1, vai. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Bora, Vivi. Sal, sal. Bora dar sal nessa galera aí, meu irmão. Sal, sobe, vai subindo, vai subindo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, papai. Vai subindo. Sobe, vai dando sal, sal, sal, sal, lá vai! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Já falei das nove, agora vou falar das coroa. Falei das nove, agora vou falar. Panela velha! Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Eu quero saber assim, só quem já tá de férias aí, bota o bracinho pra cima. Quem é que vai curtir as férias lá em Salinas aí, bota o bracinho pra cima. Quem é que vai pra Mosqueiro? Quem é que vai também curtir o roteiro, né, meu irmão? Joga pra cima, Alisson! E vamos acelerar, todo mundo dando sol! Sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol! 3, 2, 1, vai! DJ Ellison. Quem é que tá tomando cerveja aí? Quem é que tá tomando cerveja? Bota seu long neck pra cima aí, só quem tá tomando cerveja. Ou quem tiver a latinha também, bota a latinha. Hoje eu não tô bebendo porque fui vacinado. Mas se eu não tivesse bebendo ou vacinado, eu já tava era no balde junto com vocês, meu irmão. Joga pro céu, joga pro céu. Olha a latinha, olha a long neck. Agora dá-lhe uma golada, dá-lhe uma golada. 3, 2, 1, vai! Cerveja! DJ Ellison. Vem! É, DJ Júnior. DJ! DJ Ellison. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar? Obrigado, meu irmão Anderson Melo. Por dar ponta para iniciar hoje aqui. Valeu, garoto. Ele é o Playboy. O moleque é brabo, Dani. Eu vim aqui pra cabeceir e passar raiva. DJ Nandinho. Alô, Vitinho, rock doido! Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Bora, Patrick Lobo! Bora, carequinha, chame! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Vai, bebê! Como o seu DJ Alisson. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é meu pai. Você é o meu papo. Alô, Marujo. Você é o meu papo. Feito. Você é o meu papo. Feito. Vanessa, tá aqui com a gente, que amor, que carinho, meu irmão. Abraço, Vanessa. É tigre, meu irmão, não tem jeito. Ela tava em Castanhal comigo no último domingo, por que que não vem aqui? Vem, minha compadre. Minha comadre. Nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. Dá-lhe, chame! Você é o meu papo perfeito. Joga dois para depois joga na cara. Joga dois para depois joga na cara. fora, depois joga na minha cara. Ela já tá embrasada pro cheirinho da lava. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem assim, ó! A bebê vai cada piscina, tá pensada na minha vara. DJ Udi é o brabo, porra. A bebê vai cada piscina, tá pensada na minha vara. Paga tudo. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o putetão. Ela vai pra frente, ela vai pra trás. Minha Carlinha, a maluquinha tá aqui com a gente. Alô, Carlinha, um abraço do showman pra você. O showman. Ela vem jogando. Valeu, Carlinha, convidado especial. Edson, puxa tudo, hein, mano. Toca. É o DJ Ellison, o original. Vim dançar, DJ Ellison. O original. Ellison. Estamos aqui! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Bruninho, fantasminha, meu compadre Bruninho, ele, Elane, a Jéssica também. Alô, Jéssica! E o Bruno da CB. Pode crer, Bruno. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade que fala, né? Saudade tem nome. Sou eu, meu coração ainda. Alô, Dindinho. Quem sabe canta, vai. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta pra onde? Alô, Ney, meu parceiro Ney. Poucas ideias, também tem o Ney da Pedreira. Quando eu voltar pra você, volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Sobe e desce, sobe, sobe e desce. Engenheiro, abraço, mano. Hoje é aniversário da minha amiga Robertinha. Parabéns, Robertinha. Tá vizinho, curtição. Alberto Martins, o japonês, nosso divulgador. Bruno da CB, meu parceiro Tarumã, o Alaô, o Conde, tá aí. Me chumei. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem. Jeff Rayon, engenheiro Jorginho. Passa lá em casa. DJ Wellington Franjinha. Alô, Franja. Obrigado pelo apoio, pela divulgação. Daqui a pouquinho a gente vai tomar uma aí. Você, a verdinha e eu na água. Maldade. Galera da Hot Hot Hot Baile! Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora que alinhou na minha cama, se aquecer no meu cobertor, já sei que eu vou dizer não. Hoje é aniversário do meu parceiro Johnny! Passa lá em casa. Parabéns pra você, Johnny. Obrigado, maninho. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa. Tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, chama! Passa lá em casa. Avisa aí que eu acertei de novo. DJ Ellison, estamos aqui, Nivisa. E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Escuta as suas amigas, só quer me amar no sigilo. Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Se ferrou. Thiago abraço tu. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Agora descarrega. Fala como é que tá o teu coração, bebê. Fala, fala, fala pro pai. Tá todo lado. Tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Oi, baby! Oh, baby! Me atende. Léo e o Jeffine da NBET 91. Ai, que vontade de tacar meu celular. Luluzinho Show. Wallace Master. Oh, baby! Alô, Caio! Me atende. Somos nossos GGs. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. DJ Ellison. Luciano Moraes, o Danilo também. Da Protrac. Sou comandante que não tava cantando. Oi. Sabe que sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, o Xande dá atenção, meu amor. Manda logo a localização. E hoje? Imagina o Marcelo Moreno com Xande Avião. Quem sabe canta, vai, vai, vai. Vai na roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, sou seu esquema preferido. Chama o papai. Ela despeita a palavra. Aniversário do Alex Galvão, da Hot Vibe, junto com o nosso grande amigo PK. Sou seu preferido, sou seu esquema preferido. Bora, homens! Ô, saudade do percurso. Japa Burg também. Uma dose de alegria. Vou me beijar. Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, meu disco arranhado. Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vai ser a minha semana, meu feriado. Meu remédio controlado, meu disco arranhado. Desse jeito. Vamos levando! Para tudo! Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Toda a galera aí já convidada aí pra inauguração do Aquário Sunset. Com a galera, vai estar o Juninho por lá, vai estar o Vitinho, o Nandinho. É em Salinas, papai, alô Murilo! Rebentação total, bebê! Vem, vem, vem! O showman. Tentar concentrar. Filé da TF. Seria o Ceará boxeador tá aí também. DJ Mulá. Também. Ficar concentrado. Tentar concentrar. Essa aqui vai estourar. Estourou aqui também. Lá no camarote eu tô bebendo só uísque. manhã me chamando. Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora tá ligando essa hora pra dizer que me... Quem sabe vai cantando, vai cantando, vai cantando. Amava. Deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Cadê o Melo ali? Amava coisa nenhuma. Rapaz, é muita loucura, meu irmão. Coisa nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Amava coisa nenhuma, pode falar, tu só lembrar de mim quando tu... Isso que é vida. Nosso amor nunca vira rotina. Canta! Isso que é vida. Transando todo dia. Acordar. Acordar pelado com você do lado. Que o nosso amor nunca vira rotina. Pra cima! Isso que é vida. É vida! Ela tá querendo namorar. E eu sei bem onde é que isso vai dar. Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia. Tem ninguém em casa. Vou ligar o som pra ela dançar até o chão. Ela vai me olhar, vai provocar. Cheia de tesão, parece miragem, mas é sacanagem. Essa mina vai morar no meu colchão. Vai subir! Bora tocar o que a galera gosta de ouvir, bicho! Marcante! De jeito ira, o César Pressão tá aí com a gente na Rottweiler, junto com o grande amigo Miguel Design, o Alex Galvão, filho do considerado... Tá de aniversário hoje, né? Pra cima, papai! Me escreveu falando de amor. Estou pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou. Eric Pactó, tá aí com a gente, a galera da Red Blue. Ouvido, eu? Parceiro Eric Pactó, Red Blue tá aqui no show mesmo, viu, meu irmão? Na, na, na, na, foi como um filme de amor. Na, na, na, na, viajando assim, papai. Japonês Whisky, coração gelado e o Michael do Whisky, o Alberto Martins. E biza, e biza, e biza. E a senhora? Foi! Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E você me entende, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração. Foi tão forte assim, me sinto apaixonado. Venha, venha! E dessa vez, se queres saber, vem. E toda a galera da marmita, sabor do mestre aí com a gente! Arlen Santos! Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que... Renatinho do Pix! Bruno Mito! Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. O DJ... Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. DJ! Perdido. Foi no Lava Naves, como um sonho. Quero te pedir que nunca me... Ellison! Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava Naves o amor surgiu. Amor foi nesse... Alô, Rodrigo! Um beijo. Aí com a gente é o Rodrigo 3D, o Rodrigo do Pop, o Rodrigo Live. Tamo junto, mano! Dale, o recordista de público do Pará. Aqui na Ibiza! Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Amarrado. Isso é amor. Flávio do celular, sempre com seu showman. Quem sabe canta, vai! Te falei. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Essa dupla aí, meu irmão, é de mil. Você pensa, amor, é do seu jeito. Serginho! Serginho! Bora, meu caminho! Assim. Os maluquinhos, o Sidney, né? Os caras doidos do Sevilha. Uma pancada de sucesso. Essa vai pra Nara também. Deixa eu ver. Quando faz amor, eita que o cara pisou na bola aí, ó. Escuta, meu amor. Alô, padre. Entenda de uma vez. Tô contigo, padre. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Alguma vez te fiz sofrer. Foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez. O Daí da Pedreira e a primeira dama, a Rafaela. O Rodrigo 3D e a Vanessa. Você nasceu pra mim. O cara pisou na bola dessa música aí, ó. Porque ninguém vai conseguir separar. Agora ele quer saber qual é o boy que tá no ouvido da gata. Quem é? Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Eu não sei não, bebê! Fechado aqui com o DJ Alisson! Didi Marcos e Gaiato, tocando toda, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Didi Marcos e Gaiato, tocando toda, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Pela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11:25, nada. Só era dar um toque. Quer saber? Quer saber? Eu tava chateada assim. Mas quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite. Toma tigelada! Se pudesse, eu voltava ao passado. E faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia. E não te deixaria. Eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Me diz. Foi o que? O que? Foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor. chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vai, chama! Só pra quem lembra, relembra dos tempos bons aí, ó. Bora detonando. O cara era fiel, ele não traía por nada de jeito algum. Eu sempre treinei meu coração pra... Leandrão, Kaique, Monteiro e o Cássio, tão bem-vindo! Mas chegou aquela que massacrou o coração dele. Mas veio você. Sincero, canta! E eu Pop. Tudo bem? Parceiro Leonardo Oliveira, tamo junto, mano. Essa semana nasceu o filho dele. Que papai do céu abençoe com muita saúde, viu, mano? Tamo junto, garotão. Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Cadê o Watson da Red Bull? Cadê ele? Ele tá com o show mesmo. Tô contigo, bebê! A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, bebê, a saudade que... Só da voz, canta, vai, Ibiza! Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. E a tatuagem... Não sei porquê, Anderson Melo, mas a Virgínia faz uma falta. Imagem de amor. Ah, danada. Junto está seu nome, Romeu. Vai, Jumel! DJ! Ellison! Ellison! O monstro chegou! Puxa, puxa, vai! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderes. Pra cima, César, pressão, papai. Bora, Twira! Dia 11, estaremos lá em Benevides, bebê. Que gostosa! Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no polidense. Assim, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de... Ó! Oh. Me separei, porra! Vai, Alisson! Hoje também é isso, velho. Me separei, porra. Tô solteira agora. Meu parceiro TH, tá de aniversário também. Tá solteiro, TH? Tá aí a primeira vez. Tá solteiro ou não? Tá solteiro ou não? Marquinhos, o MPC, o Emerson PC e o Alê Monteiro, os crias de Belém. TH do Guamá também. Aproveito, vou passar no nosso rabo. Tô louca de lança, chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança, chama. Ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou. Bagulho. Chega aqui. Chega com o pai, meu irmão. Banho de água, vou te dar. Eu taguei um balde de água e preservei. Um balde de água e preservei. 3L, posso tomar banho? Foi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Meu parceiro mascotinho. Toma banho de leite. Ele tá todo importado com esse óculos aí, né? Valeu, mano! Acabou a água, toma banho. Todo amoitado, carne feita. Aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem. Vitor! Tá da Valéria Correia, móveis! Tá aqui com a gente, o Didio do Pop! A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro. Segue sujo. Marcelo MM Automotivo, é Marcelo GDM, daí é. Ah, é outro, né? Só segunda-feira esse aí. Lá da Cidade Nova, Adriana MM também, Renata Suene. Agora, papai. Agora o Jefferson sai dessa depressão. DJ Nandinho, top no Rio de Janeiro, cadê esse moleque? E as meninas da cabanagem. Apaixonado, babaca, tá apaixonado. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos. RP Lanche, tá na área, alô RP! Tá apaixonado, vai! Babaca, tá apaixonado. Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. E vai chifrar. Ai, papai! Que vai chifrar. Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar. Já levou chifre alguma vez aí, bota o braço pra cima. E quem já meteu chifre aí? Vai, papai! Olha o sindicato dos cachorrões aí, Luciano! Pra cima, vai! O meu bonde tá passando novinha, presta atenção. Engenheiro Jorginho, advogado Paulo Anjos. E desce gelada, bebê. Nós vai te Passinho e o Paulinho da mídia. Tamo junto. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Faz a maquininha que hoje eu faço CL também tá aí com a gente. Um abraço, DJ Alisson. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, bebê. Assim, ó. Só no gin de leve. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe. Alessandro, empresário Igor, toda a galera aí também da Show e Calçados. Pra lá e pra cá, nesse bar eu vou e esbarro no seu olhar. Alan Vitor, Patrick Lobo, bora Patrick! E, ela tá e o carequinha? Movimentando, tá, tá movimenta, tá, tá. É o rock tá doido, papai! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimenta, tá, tá, tá. Bora, Johnny! Quero ver. Eu com o padre, o empresário padre tá aí também, eu né, quero papai? Ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai bolando essa bunda, nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai. Aniversário do Jackson e o Léo Master tá aí com a gente, bora Leozinho. Pode, pode, pode. Pode botar com força. Pode botar com força. Vai rebolatada e faz de um jeito que nem tô doidinho pra ver o seu piscino. Toma! Pode botar com força. Pode botar com força. Vai rebolatada e faz de um jeito que nem a outra faz. Tô doidinho pra ver o seu piscino no peito. Bora botar pra cima, DJ Alisson! Atenção, família! Bota o rock doido pra acontecer! E o Jackson Luxuoso, os DJs que comandam toda a pratinha, bebê! Um pouquinho de cada, pra todo mundo se divertir hoje na quarta-feira aqui no Ibiza, lembrando a galera que quarta-feira que vem estaremos lá no Nitrão. Eita coisa, vai pra lá e pra cá, daqui pra lá e vamos levando, viu bebê? Vamos! E segunda-feira que vem tem um showman lá na Top Show. Franginha vai estar por lá também comigo. Bora pra cima, só nas marcantes lá segunda-feira dia 5, galera. Vem! Cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente. Vem dançando, quebrando. Vem sentando gostoso com olha bandido dizendo: não para, não para. Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim. Quem sabe solta a voz aí, vai, vai! Madi de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar. Oficial do Malu dos Lanços tá aqui com a gente, alô Carlinha! Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. Chora não. E já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa. Assim que eu gosto. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto. O problema é que o cara se entrega de verdade. Olha quem eu topo. Quando ele ama, né? A mão caiu. E Alisson! E doeu. Encontrar assim do nada, com a boca colada no outro cara. Doeu. Assim doeu. E a cada corte foi doendo mais. Desfazer e fingir que tanto faz. Chorei. Bora, carequinha, choveu. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo. Essa água vai me fazer mal, rapaz. E aí, Marcelo do Whisky? Pra eu te falar. Cara que comanda lá o Point, maninho. Deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você o que eu faço com você beber. O que eu faço com você beber. Deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você o que eu faço com você beber. Vem beber. O que eu faço com você beber. Eu vou olhar. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta. Bora, Benjaneiro Toninho! Galera do camarote aqui, só na mão! Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Só meu verdadeiro life. É o meu danzinho. Vai chover! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a ver? DJ Alisson! Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que um grau. Toma gelada! Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu quero. DJ Mariano tá com a gente, bora meu DJ! Tempão que eu não te via, mano. Som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Fala galera da 3 de maio, tá aqui com a gente. Abração do Xamê pra vocês aí, não vai cair, pelo amor de Deus. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. E a galera do veterano, aliás, o veterano lá da 3 de maio. Paredão, cê gasta o seu batom de... Segura ele, balsa. Eu pego, eu nem começou, o cara já tá cansado. Eu bebo cerveja, enquanto o som do paredão toca. Seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Cadê a Dani da festa, Dani? Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode chamar. Ellison. DJ Ellison. Sem parar mesmo. Chama o DJ Ellison e MC Dani. Que mistura louca. Olha aí, meu parceiro, o Hélio da Série. Tá com a gente. Obrigado pela força, mano. Ele divulgou demais aqui. Alô, Hélio. Mexendo o bombom, ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Na linha vai maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia tá com carinho, só não pode pega nada. Você adora um macete, só não pode se apaixonar. Pode a delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você adora um macete, só não pode se com meu coração querer. Já me envolvi por outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota bebê, se não for você. Canta, canta, canta! Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota bebê. Careca e a Josi no depósito, dois irmãos lá da Vila da Barca aqui com a gente. Tô com saudade de você, meu irmão. É do setor do Anderson Mello. Igor. Bota bebê, se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo. Fala, meu parceiro Hugo. Ele está com o show, meu. DJ Ellison. DJ Ellison, show. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném.